Mama saliu. Achando que eu não tô nem aí, só porque mudei meu jeito de agir. Tá percebendo a diferença, né? Faz tempo que eu não pego no seu pé. E nem reclamo quando você vai sair. Pra onde vai, com quem? Tô nem aí. Acha que eu já não te amo? É tudo parte do meu plano. Tá dando certo, tanto é que já passou na hora de você ir. E você ainda está aqui. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta. Tá dando certo, tanto é que já passou na hora de você. E você ainda tá aqui, vem, vem, vem. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta. Sei que eu vou engasgado de ciúme, sufocado de saudade. Eu aprendi que pra te prender é só deixar a porta aberta. Nem que eu morra encascado de ciúme, sufocado de saudade. Eu vou fingir essa maturidade. Essa maturidade.